ZYJ453, ZYG680. 940, 4.875 kHz. Uma equipe de repórteres, redatores e editores cobrindo toda a cidade. Correspondentes nas principais capitais do país e do mundo. Contato permanente com as 5 maiores agências internacionais de notícias. O fato no ato, Rádio Jornal do Brasil. Com o patrocínio exclusivo do Banco Bamerindos do Brasil, o Banco da Nossa Terra, o Jornal do Brasil informa com Orlando de Souza.